Salvador, Sandrix, 23.010, pronto, boa noite. Os três para jogar e manter pista 90. A Lima tem pista 10, tanto 3283. Lota Lima tá passando parede. Lota Lima, reporte visual com campo. Reportará visual com campo, Lota Lima. Estamos no Lua Teolima, pouso autorizado, pista 97, vento no 40 graus, 08 nós. 4 de 6, 90 a 2, trave dentro. Simbra, procedimento é o ILS X-ray da pista 10, reporte para a descida. Rodas 44, controle Salvador 108. 208, boa noite, Centro 3, 2 e 3. Bom, fechando para a descida, Max Rebuff. Papa Romeo, Mike Foxtrot X-ray, desça para o nível 070. 070, mais 4. Olha, Salvador, já 3283, 2000 pés na árvore elétrica. 3283, contato radar, se da árvore, subo 360. Papel 360, quando possível, projeto, né? Passando 3283. 7, aguarde. Guarda. Colete Bravo Delta, vetoração para o sequenciamento, número 2 na aproximação, esquerda proa 095, permite o QDMIC 150 de Simbra. QDMIC 140 de Simbra. 140. Romeu, Fagilete Romeu, condições visuais do Salvador, chance de descida, ajuste 1-0 no meio. Romeu Mike Foxtrot X-Ray, desça para o nível 060. 060, Mike Foxtrot. Colete Bravo Delta, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0 no meio. 3.000, a estado no Delta, Bravo Delta. Foi dessa para o nível 050. 050, Mike Foxtrot. Colete Bravo Delta, desça para 2.000 pés, ajuste no 016. Passando para 2.000 ajustados, a 016, Bravo Delta. O 2781 com 68 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador para o carro. 68 a PB? 628. Site autorizado é 2781 via FAT 341 no ponto de espera torre 1 no fundo 8195, ajuste ao tinto 1016. Ok, via Juliette, FAT 341 no ponto de espera 1018. 95. 118, obrigado. P3197, encontrando sua atribuição, é pós-táxi. Xbox X-Ray, desça para 2010, ajuste 1-0 no meia, luz elétrica, corte no localizador. 2-1-0 no meia, chamarei no INS localizador. Delta, mantendo ainda a sua, o novo limite aqui do Mike 150 de Simbra. 150095, ele não sabe que é 150 de Simbra, é o William Clever. Escravo Delta, direita na proa 200, limitado pelo localizador. Direita na proa 200, limitado pelo localizador. Sé 3283, chame Centro Recife na frequência 1-28-8, alterno 260. 3283. 1866, curva 60 para os 50. Trombone 866, desça para 3.000 pés, ajuste 1016, alteração sequenciamento do número 3, aproximação. Esquerda proa 010, limitado pelo localizador. Proa 10, localizer, 866, da Jean 3000. Mike Fox, XC e ILS da 10. Mike Fox, X-Ray, Liga Leste, Chumetor, 1895. 1895, boa noite, obrigado. Salvador, bom no Center. LS vai cruzando 2.300. Papa Romeo, Mike Fox, X-Ray, continua em aproximação, guarde autorização de pouso. Ok, seria possível pousar na 17? Afirmo, chame para o cancelamento do plano. Ok, eu cancelo e agora para coordenar uma base pela direita para o 17. Decola pista no 0, primeira curva direita. Aciona 5465, controle 120.8. Solicita mudança de regras então para poder coordenar a base direta. Informe o Mike Fox, retorno, instrumento casal 55, base pela direita, pista no 7. Perfeito, vai para a base então, chamarei estabelecido. Saída da El, Leda, Irune, pista 10, curva direita, posta 345, 465, 208, controle, gol no 705. Guarda após ponto, gol no 705. Camará para o 705. Praxis 3197, 205 a bordo, 3 horas e 15, alternado campeão. Praxis 3197, táxi em Apache, Índia, ponto de espera, torre 1195, ajuste 10 no meio. Solidariedade, táxi, Apache, Índia, ponto de espera 10, torre 1195, ajuste 10 no meio, 3197. Prof. Delta, Liz DLF, Chimetorre 1-1-8-9-5. Muito boa noite, você está passando direto para o Prof. Delta, estabilizado o PLF. Direto Prof. Delta, confirma a pista que pousa. 10-0, Sarita. Sim, direto Prof. Delta, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Prof. Delta. Papa Romeo Mike Fox, X-Ray, vai girar em base para a final da 1-7, na direita, tá? Papa Romeo Mike Fox, X-Ray, pouso autorizado, pistão no 7, vento 140 graus, 099. Tem livre pouso na 17 e o Mike Fox, X-Ray. Restrições, azul 2781. Firma, Silva para o vento, está presente. Vai manter os 3.000 devido à restrição, não cumpre o 1.110 na saída, pode prosseguir na subida ou manter os 3.000? Não temos tráfego no setor livre, a sessão está presente para o 200 na saída da árvore. Ok, a sessão para o 200, azul 2781. Fabrício Salvador, mais um gol, Romeu Mato Serra, vou pedir essa paralisa 050. Valeu, telefone Romeu, autorizado Brasília, via Operação 197, no voo 430. É da Argo, transição Elefa. Decola pista 1-0, primeira corrida, pista 1-7, primeira curva à direita. Rachada 5-4-5-4, controle 1-2-0, decimal 8. Via Santos Zulu 1-7. Ah, o Índia Serra, tá sendo passado checado, Juliette Grau Delta. Juliette Grau Delta, posto autorizado, pista 0-1-4-0 grau, 099. Grau Delta. Bom, eu, Mike, Fox X-Ray, solo 5-7-4-5, era o SAT? Gente, autorizado, no 8-0 sobre a pista, livre, tá com você, papá. 0-0. 3-1-7, mantém o ponto de espera, 0-0. 7, mantém o ponto de espera, 3-1-7. Papa Romeu, para Juliette Romeu, em condições visuais, essa parou no 1500 pés, sendo essa corredor forte, após Interlagos, o ajuste do altímetro, 0-1-6. 0-1-6, descendo no 1500, pronto, usa pra gente, pronto, vamos embora. J da presente, rotatória Alfa Juliette Romeu, repórter de jogo com campo. É 99.4. Pronto, matado. Aerozão 99, Salvador Confins, Alfa Juliette 21 na aerovia, 23.60. Salvador, transição Alfa, pode descer penítimo, interceptor aviso, sai conforme a rota. Decola pista na zero, primeira curva à direita. Rachada 5463, controle 120, decimal 8. Sábado, nível 360, confirma. Pesolo 21, decola 10, curva direita, saída. Árvore, transição em elétrica, direto nítico e 60 a Pesolo 21. 5463 é o código. 208, controle igual 1099, chama 8. Correta, faz falta com 1099. Chama. Meu Mike Fox 56, fala 57, libera direito, 219. Mike Fox 56, fala 57, libera direita, fala 219. Net Bravo Delta, fala 58, libera direito, 219. Pronto, 66, posto autorizado, pista 1-0, 1-6-0, grau 089. Recolho na pista 10, gol 866. Local de parqueamento. Confirma estimado, faz 3? 7. na posição 8. Pushback acionamento. Zero 099, coleção aqui pessoal, é posto táxi. Solenizado, chamada para o táxi, 099. Papa Romeo, mais Serra Golfo, desça para 4000 pés, ajuste ao zero no meia. Solo 03, à direita, 018. 318 à direita, boa noite, minha amiga. 31 decimal 10. Salve, comandor, muito boa noite, boa 18, 66. 18, 66, táxi de alta, forte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, boa noite, 66. Sequenciamento de tráfego, correu direita para o 235, limite ao curso do Brasil. 2711, corrigindo, azul 2781, chame Teatro Recife em 1288, alterno 260. Recife 1288, 1268, azul 2781. 126, decimal 0, secundária, 2781, azul. 260, secundária, 271, obrigado. Bono 099, autorizado a linha decolar, Bono 0, 150 grau 089. Autorizado a linha decolar, 099. Estou de Alfa Geraldo Romeu. Depois da rotatória, agora transferência de comunicações, o Alfa Juliette Romeu, mantendo no 1500 pés. Alfa Juliette Romeu. Controle, como é que a Golf está autorizada a interceptar o localizador? Aguarde a última prova para interceptação, mais que a Golf. Golfo para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 145, desce para 2000 pés na ponte esquerda, obrigado. Gente, proa 145, curva esquerda, desce para 2000 pés, depois para a estabilidade, minha mãe está em casa. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, chame torre 18, decimal 95. E Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Romeu, Alfa Juliette Romeu, chame na final, pistão no 7. Alfa Juliette Romeu, vai cruzar a final no 7. Alfa 99, decolada 08, controle de Salvador, 1208. 1208, boa. Alfa Strike, segundo no 705. Reportaremos, vamos fazer o 5. Salvador, boa noite, 099. 099, boa noite, contato rodando de colagem, suba via saída Arbor para o nível 360. Arbor 360, 7 Bravo Delta segue controlando os portões através do portão 1-0, vai seguir a viatura, fora de carga, corte na Lima. Confere de duas milhas, baixou e travou de Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, ciente, pouso autorizado pista 17, 160 graus, 069. Alfa Juliette Romeu. Voo no 168 Torre. Prossiga ao 9-10. Continue a aproximação, guarda o eixo livre, tráfego curta da pista auxiliar. Gente, voo no 168. Confirme? Confirme. Tiago, aguarde 3PS, comunicações. Aguarde. 1197, chame centro Recife, em 125, 1 alterna, 13325, tá? 2197. 25, 1, 3325, 2197. Voo 168, pouso autorizado pista 10, vento no 60 graus, 069. Vivo, pouso pista 10, voo 10. Irmão, voo direto a 10, 099. 099. Estiver autorizado, livre na FCO. Direct Bravo Delta, Lima, autorizado, Mike, na Quebec, mantém a posição Xami Torre para cruzamento da pista 97, frequência 1-9-3-9-5. Se passou Duna, chame Torre agora em 1-8-3-9-5. Entre Torre 1-8-3-9-5, mais tarde. Torre Salvador, mais Serra Golf, final 1-0. Bom, é mais Serra Golf, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Pouso na pista 1-0 ou pista 1-7? Olá, no estado, eu consegui trazer 7, o Marcelo. Foi 1-8-3-9-5, ajuste no 0-1-6. Via Índia, 18-9-5, o 0-1-6, então, vou no campeão. Bilhete Bravo Delta, cruzamento autorizado. Frequência livre estacional. Alfa Juliette, portão 6-2. Alfa Juliette, 6-2, bom número, 6-2. Salvador, vamos 705, vamos 0, pronto. Vamos 705, autorizado, aliás, decolar, pistão no 0, no 60 graus, 069. Ali decola, pistão 0, vamos 705. Mais Serra Golf, cancelado, bom, Romeu, mais Serra Golf, plano cancelado, usando 8, base pela direita, pistão no 7. Sierra Golf, vai apontar na base da 17. Nove, chame centro Recife, no 128-18 ao 026-290. 8260, voo 099. Tiago, autorizado pistão 7, 150 graus, 179. 7, autorizado pouso, mais Tiago. Iniciou, voo 05. Mais Serra Golf, pouso autorizado, pistão 97, 150 graus, 07 nós. Pouso 705, decolador 19, controle 120.8. 1208, muito obrigado, 705. Muito boa noite, eu vou 1705, cruza 1500 pés. Voo 1705, contato, radar na decolagem, suba via 010 para nível 360. Ok, para nível 360705. American 230. American 230, ask his information, send it by copy. Serra Golf, sou 2-1, autorizado da track, bate, reporte de na pista. noite. America 230, go ahead. Yes, we're parked at the remote apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron gate 10. Clear, America 230, report 20 main apron. Report before entering main apron, America 230. Chame Centro Recife, 1251, perna 13325. 13325, vou fazer 05, obrigado, bom. Echo ground, American 230, approaching the main apron. American 230, clear transit main apron, to gate 10, report to finish. Reporting to the King Show to gate 10, American 230. Boa noite. Prossiga via chegada Mari para o nível 050. Ótimo dia em Salvador, no 06. Está presente, está autorizado o ar de Gatitaque. Livre, chame táxi. Afirmo.